estrela dourada do sol. Mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite, arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, varrer as esfinges das encruzilhadas. Todo esse tempo foi igual a dormir num navio, sem fazer movimento, mas tecendo o fio da água e do vento. Eu, baderneiro, me tornei cavaleiro.